Rocha, como tudo começou, vem arrochar com Alex Gomes. Arrocha, mamãe. Você falou pra mim que não queria mais dançar a nova dança, porque não é capaz a nova dança do Arrocha, que eu vou te ensinar, você vai aprender. Alex Gomes vai mostrar. Eu disse venha arrochando em minha direção, coloca a mãozinha na cintura e arrocha gostosinho. Venha arrochando, mexendo devagar, swing Alex Gomes tá botando pra quebrar. Venha arrochando em minha direção, coloca a mãozinha na cintura e arrocha gostosinho. Venha arrochando, mexendo devagar, swing Alex Gomes tá botando pra quebrar. Um abraço, meu parceiro Ivan Produções, RN Produções, alô Alex Produções, tamo junto, meu parceiro. Vem arrochar com Alex Gomes. Eu quero ouvir de vocês, ai coração, eu quero ouvir outra vez. Ai coração, eu quero ouvir de vocês, ai coração, eu quero ouvir outra vez. Arrocha, mamãe. Sumir, pai. Vem arrochar gostosinho com Alex Gomes e Cris Dance. Arroche, vem. Eu não queria fazer você sofrer, a minha vida foi lutar por você. Te amo tanto e não vá me deixar, isso não vou querer. Agora eu quero te apertar em meus braços, sentir o calor dessa grande paixão, olhar nos seus olhos e pedir com carinho. Essa é a nossa canção, eu quero ouvir de vocês. Ai coração, eu quero ouvir outra vez. Ai coração, eu quero ouvir de vocês. Ai coração, eu quero ouvir outra vez. Ai coração. Um abraço meu parceiro Quinas Produções. Alô BA Produções, minha galera da Bahia, tamo junto. Alô, minha galera de São Paulo, minha galera de Sergipe. Vem arrochar com Alex Gomes. Minha galera de Minas, minha galera do Maranhão. Bora relembrar sucesso comigo assim, ó. Portal do Arrocha. Eu disse au, au, au, au, au, au. Miau, miau, miau, au, au. Au, au, au, mamãe. Au, au, au. Miau. Um dos dois desaparece. Isso não acontece quando encontro minhas gatinhas. Ela é tão bonitinha e eu dou muito carinho. Ela é minha gatinha e eu sou seu cachorrinho. Au, au, au. Au, au, au. Miau, miau, miau, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Miau, miau, miau. Mandar o meu abraço, meu parceiro BA Produções, aqui na Bahia, tamo junto, meu irmão. E até na nossa vontade não existe diferença. Aquilo que ela pensa, eu também estou pensando. Ela vive precisando e eu precisando dela. Ela vive me acuando e eu acuando ela. Au, au, au. Au, au, au. Miau, miau, miau, au, au. Au, au, au, mamãe. Au, au, au. Miau, miau, miau. Alô, meu parceiro Ricardo Nunes Produções. Meu parceiro Quinas Produções. Corivão Produções, tamo junto. Vem baixar com Alex Gomes. Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Eu tiro cedo e ponho à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Vem baixar com Alex Gomes e Cris Dance. Arrocha gostosinho. Eita, vizinha borretada. Vem, vem. Lá na rua onde moro,